Chame pra checar a saída, o solo 219, que vai informá-lo. Só poderia só me confirmar qual é a rota que está no seu plano? Nós estamos indo via Pride, Leda. Bom, se for via Bridge, será decolagem de 28, estamos operando com a pista 28, decolagem de 28, mantém a radial 259, radial 259 até 80 milhas de Salvador, depois vou direto à posição Bridge, o sideral. Positivo, sem subida então, mantenha 259, depois direto Bridge. A 259 é o perfil da saída agora inicial, ok? Perfil da saída agora inicialmente, que é a radial 259, porém deverá mantê-la até 80 milhas e depois vá direto à posição bridge. Nada. Salvador, boa noite, Web 5837, passando 220 para 160. Web 5837, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 5. 2000 pés, 10 no 5. Confirma número 1 para o ponto? Afirmativo. Obrigado. Depois de Gole, mantenha 259 por 80 milhas. É, o senhor vai cumprir inicialmente o perfil da saída Gole ao interceptar a radial 259, 80 milhas de Salvador, ok? Não é após a posição Gole, não. É quando o senhor atingiu 80 milhas de Salvador mantendo esta radial 259, o senhor vai direto a eles. Torre Ocean, muito boa noite. Ocean 6224, ponto espera 229. Ocean Air 6224, autorizado a alinhar e manter a posição pista 28. Ali mantém 28, 6224. Controle Web 5837. Controle Objeto 5837. Prossiga. Efetuando desvio à esquerda, proa 2, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 7. 4209, Recife em 13325. Tá, 9908, 7 da Yankee. O senhor está pronto para copiar? Afirmativo, vamos para copiar. Sim, 13325. Obrigado, mano. 8, inicialmente perfil da saída Gole. Ao interceptar a radial 259, deverá mantê-la até atingir 80 milhas do Rio Alves Salvador. Quando então, voará direto à posição Sagaz. Frequência do controle 119.35, a torre 118.612. Seu transponder 5557, total 9908. Aqui autorizado 320, decola da 28, somente Gole. A radial 259 é 80 milhas da ponte da Caixinha, ela precisa de controle. O transporte total 9908. Chame pronto para o posicionamento 9908. Variamos total 9908. 6224. Sim, é o Ocean 6224. 6224, pode tomar o controle no 9-35. 1935, boa, boa noite. Boa. Olha, boa, Ocean 6224 na sua escuta. Confirme. Boa noite, senhor Oxené, 6224, decolou na sua escuta. 6224, contato radar, cruza 6 mil pés, subanilha 190. O senhor não conseguiu entender, a transmissão começou forte e foi diminuindo, pode repetir, por favor? Contato radar, cruzando 6500 pés, subanilha 190, saída ROM. Cruzando 190, cruzando 6190 na ROM. Autorizaria, se possível, coordenar para o centro, a proa de Aracaju, com 6224, senhor? Aguarde. Aguardando, graças. Meia 224, autorizado Aracaju. Autorizado Aracaju, 6224. Graças, senhor. Controle, tá livre ali, S por 537? Autorizado. Salvador, é 355-344, formação em Yankee. 5344, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. 2000, ajustado no 0 no 5, 355-344. Boa noite, Web, sete no meio, Sandy da Yankee. 57 no meio, essa identificação, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Para 2000, com 1000. Muito boa noite, 3600, boa noite, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. 2000 pés, no 0 no 5, 3600. Solo Salvador, Rio 5972, para pushback, acionamento. Autorizado, reporte táxi. É Oriente Sobressol, que é operação com a 28, 5972. Ah, afirmativo. Reportaremos para táxi. Chame o centro Recife, coordene 2685. 2685. Total 9908, pronto para o push e o acionamento. Ok, 9908. Tem uma aeronave da Rio que já foi liberada para o pushback? Coordene com a equipe de solo, assim que ele sair, só pode executar o push e informar táxi. Lembrando que é a operação com a 28. Afirmativo, ok. Após o Rio, vai para o número 2, total 9908. Web 5837, chame Torre 1986. 186, obrigado, boa. Trip 5344, autorizado de LS, reporte localizador. Autorizado LS, vai reportar localizador, Trip 5344. Rajada de 10 a 20 e o ajuste 1015. Ok, livre pouso, 5837. identificação sul e mantendo o voo 3. Foi controle amplo para... em Salvador. Import 37, solo 04, 121, decimal 9 para prosseguir no táxi. 29, solo Salvador, boa. Boa noite, web 537. Agora, retorno. Norte 3, a posição 8, confirme. Negativo. Sabe qual, poderia me informar qual foi a posição que foi liberada? Olha, sempre é em frente ao hangar da Infraero aqui, o terminal da Infraero. Ok então, ok, mantenha. Mantenha a posição. O 5837 pode ingressar no pátio 3 e fica atento ao sinalizador. Está indicado aí para a posição número 5. Ok, entrou no pátio 3, 5837. Obrigado, boa noite. Salvo Salvador, o Rio 5972 está pronto para o táxi, PLV 04, autonomia de 3h30, alterna Guarulhos. 212. 3h30, Guarulhos, PLV 04. Ah, firma. Ok. Observe o ingresso do WebJet após o estacionamento do mesmo. Você pode prosseguir via Kilo Alfa, ponto de espera 28, quando lá chame torre 186, Rio 5972. Afirmativa, após passagem do tráfego, o táxi. Alfa, no ponto de espera, torre 1186, Rio 5972. Correto. Já avistou o sinalizador aí na posição 5? Tá visual, senhor. Vai estudar pra gente passar aqui. Isso aqui não sei, foi lá. É que tinha o outro chamando, ele era 7. Ok, 7. Ah, fui LS 35344. 344, chama a torre 186. 186, boa. Web 5716, autorizado LS, reporte localizador. Chamarei localizador, Web 5716. Salvador, boa noite, gol 1643. 1643, boa noite, desça para 2000 pés, chegada de pitch, ajuste 1015. 2000 pés de pitch, 1015. madrugada foi do Romeu Salvador. 344, tráfego avistado autorizado por 0 graus no 49. Repouso, baixar travado, siga 344, avistou a 3 milhas com 1000 pés. 3 milhas, é isso? Ah, fia, Matinho. Ok, grato. Eco 3, desvio da esquerda para lidar com o Sente. Localizador web 57 no meio. 57 no meio, chame torre 186. Chamarei, obrigado, bom serviço. É. .3600 autorizado, LS, reporte localizado. Reporte localizado, 3600. No meia, fui LS passar travado. Objeto 57 no meia, uma boa noite, completa aproximação, reporte avistando. O tráfego pousou agora, avistou aproximadamente a 3 milhas. Venta de 200 graus, 1 no 2 nós. O vento está com rajada de 10 a 20 nós e o ajuste no 0 no 5. Toma ali, pista livre. Para aí. Trip 5344 no solo, no 1, ao livrar, 121 décimo 9. 71219 após livrar. Trip 5344, então pegou chuva de moderada forte na curta final, ok? Ah, tá ok, grato pela informação. O Webjet 5657, 1 no 6, copiou? E mantive e agradeço ao companheiro. Nada, vamos fazer. Torre Salvador, é o Rio 5972, está no ponto de espera da 28, pronto. Solo Trip 5344, livrou a pista. 5344, táxi via Alfa Juliette para remota do Pátio 1, na posição número 13, 1 no 3, para o 5344. Via Alfa Juliette, remota 1 no 3, Trip 5344. Correto. O total 9908 está com 3 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando o galhão. A bordo, 4 horas de autonomia e galeão. Sente, tem táxi autorizado para o ponto de espera da 28 via Kilo e Alfa. Quando lá chama a torre em 186, o total 9908. Kilo Alfa, ponto de espera, total 9908. Salvador, é o sinal 9971-360 Guarulhos. 971-360 Guarulhos, um minutinho só para cópia. Objeto 57 no meio, tráfego avistado, tem autorizado pouso, vento 200 graus, 129 atenta a chuva de moderada forte na final. Afirmativo, avistou a 1300 pés. Rio 5972, decola os 14, controle 119, decimal 35. Decimal 35, com a parede. Gabriel 997 no cópia. Manda. Ok, Guarulhos, 360, a rota conforme o plano, decola 1-0 confirmando, decola 2-8. Decola 2-8, inicialmente perfil da saída Gole, ao interceptar a radial 259 deverá mantê-la até 80 milhas do VOR Salvador, quando então voa direto à posição Bridge, onde intercepta a posição 16, frequência do controle 119.35, a torre 118, meia dúzia, confirmando, posição corrijo, após 80 milhas, posição CRAT, direto posição CRAT, sua rota é Pesolu 14. Frequência do controle 119.35, a torre 118.6, seu transporte